cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Record, mas volto a repeti-lo. Vamos fechar o ano com chave de ouro. É curioso que já no passado fechámos o ano com fado e o abrimos também com fado, e creio que este ano vai ser assim novamente. Pois bem, hoje vamos fechar embora estejamos já além do fado, mas já iremos falar sobre isso, vamos fechar com a Namora, tal como tínhamos para anunciar daqui aos ouvintes da Boa Nova. O Caso Fazem, Caso Tocam vai então destacar um disco que, no momento em que está a sair para o ar, o disco já tem quase um mês, mas no momento em que gravamos já é platina. Portanto, em duas semanas de vendas, o novo disco de Ana Moura, titulado precisamente Moura, já é platina. E não será demais dizer, logo a partida, que o álbum anterior, Desfado, que aliás foi aqui também destaque na Boa Nova, no prazo de uma década, portanto, foi o disco mais vendido. Ora bem, Ana Moura, antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, uma cidade que a conhece bem e que conhece bem, uma vez que esteve connosco, precisamente na Expo, já por duas vezes, aliás, dois anos seguidos, aqui como intérprete nessa feira industrial e comercial aqui do Alegre Hospital. Então, bem-vinda, é sempre um gosto falar consigo. Muito obrigada, é um gosto também falar convosco. Ora bem, eu começo por dizer que este é um digno sucessor do álbum Desfado. Sendo certo que os outros também, o Desfado já era um digno sucessor dos anteriores, portanto, este é o seu sexto álbum de estúdio. Agora que, enfim, o disco já está nos escaparates, já vendo o que vende, como numa altura em que os discos pouco vendem, mas que já atingiu o disco de platina, enfim, como é que o sente este álbum Moura? Eu estou muito feliz, estou extremamente feliz, aliás, eu acho que este álbum Moura é o reflexo disso mesmo, porque é um disco que conta com um repertório bastante alegre, na maioria é um repertório bastante ritmado e alegre, e portanto que reflete realmente a altura em que eu me encontro, porque o Desfado foi um álbum tão bem recebido pelo público, o que foi uma surpresa para mim, porque era um álbum bastante arriscado musicalmente, e portanto foi tão bem recebido e, como tão bem disse também, foi o álbum mais vendido da última década, teve o galardão da quíntupla platina. Portanto, eu levei assim este empurrão quando fui para o estúdio gravar o Moura, levei assim este empurrão de felicidade que eu trazia do Desfado, e realmente estou extremamente feliz com o resultado. Aliás, eu costumo dizer que dou por mim a ouvir Velocia conduzir e ouvir o meu próprio disco aos altos berros, o que normalmente não acontecia anteriormente. Mas realmente este é um disco com tantos detalhes e tantos pormenores musicalmente falando, não é? Que se vão descobrindo à medida que se vai ouvindo, que até eu ainda estou a descobri-los, ainda estou a usufruir deles. Manhã, na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua-se ao berbequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz. Casal em guerra do segundo andar, fez as pazes só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar sai a saltos, rima, vou descer à rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho faz-nos falta renovar. Baterias, horas hoje sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, facto de ter escolhido o tema O Dia de Folga com single, enfim, usamos o termo ainda, embora já tenha perdido um bocado a ideia do que é um single, mas como cartão de visita para anunciar este disco Moura, teve o condão, e julgo que não estou errado, de quebrar o espartilho de muitas rádios nacionais, define uma setlist para a sua playlist, algo esquisita, para não ter outro nome. Mas a verdade é que, de repente, Ana Moura está a cantar, precisamente, como dizes na rádio, ao lado da Rihanna e da Miley Cyrus e Justin Bieber. Para si, como é que sente também este fenómeno? Que é, infelizmente, em Portugal? Eu acho que é muito importante porque eu acho que, como disse, não faz grande sentido algumas playlists recusarem-se a passar música portuguesa ou recusarem-se a passar um fadista ou uma fadista, não é? Portanto, eu acho que se a música fizer sentido, por que não passar? Quer dizer, eu acho que se nós olharmos para os tops nacionais, neste momento aquilo que mais vende, ou seja, aquilo que é mais procurado é a música portuguesa, são aqui em Portugal, né, falando. Portanto, eu acho que mesmo algumas rádios recusando passar a música fado principalmente, uhum, e fadistas, são de facto os artistas mais procurados pelo público, e isso vê-se através da tabela nacional. Portanto, acho que não faz assim grande sentido. E acho que é importante para mantermos viva esta nossa tradição, que é única. E por exemplo, é raro o país que tem uma música própria que identifica a sua identidade. E nós temos tem estado também a evolução. Esta nova geração da qual eu faço parte tem trazido coisas novas ao fado, e portanto cada vez mais torna-se transversal. Eu recebo histórias que realmente são já são os netos, ou são os filhos, ou são os sobrinhos que pedem aos tios para os levarem aos concertos ou para comprarem o disco. Portanto, é uma música que acaba por ser bastante transversal cada vez mais. Portanto, acho que isso acaba por não fazer assim um grande sentido. Se revela já no fim, e até queimar essa vela, estou aqui para ti. Não levo nenhum livro, nem os retratos que tiramos. Não quero esse cheiro, centavo teu. Agora eu só quero a tua melhor mentira, aquela capaz de levar nações à guerra. Há muito que esse amor saiu para o mar. Na vela e nunca mais voltou. Então, se não levo nada, não quero nem saber. Se tu foste feliz ou se te fiz sofrer. Thank you. a verdade é que podemos dizer que é a realidade que ultrapassa aquilo que, por decreto, se queria impor. Há bem pouco tempo, obrigava-se por lei que as rádios tinham que passar música nacional. Hoje, felizmente, e até pouca gente cumpria, e temos que ser sinceros, hoje, felizmente, é a realidade que a obriga a que assim seja, porque há um novo público, por via também, como disse, dos novos fadistas, novo público para o fado. E hoje o fado, até com a chancela de património material da humanidade, tem, enfim, um público fiel e que está à espera destes discos. E a ideia que eu tenho, efetivamente, é que as pessoas, depois do desfado, estavam à espera deste Moura. Uma vez que a Ana Moura foi correndo o mundo, foi tendo essa percepção, que as pessoas estavam à espera do que é que vinha a seguir ao desfado. Isso, precisamente porque foi um disco que criou inovação. Sim, exatamente. Por isso também as pessoas estavam um bocadinho curiosas para saber o que é que eu iria fazer agora. E apesar do disco ser produzido pelo Larry Klein, pelo mesmo produtor que produziu o Desfado, e por ter alguns repetentes na composição, que colaboraram também comigo no Desfado, este disco acaba por ser diferente. Obviamente, do ponto de vista comercial, é normal que as pessoas o identifiquem com o Desfado, mas musicalmente falando, é um disco que tem bastantes diferenças. Na produção e na mistura, portanto, no som, é um disco bastante mais elaborado. O Desfado era um disco um bocadinho mais cru, com instrumentos que davam uma sonoridade mais crua. E, portanto, acaba por ser um disco diferente, mas as pessoas estavam bastante curiosas para saber o que é que eu iria fazer agora, mas realmente tem sido tão bem recebido. Em 2 semanas, como disse há pouco, atingi logo o galardão de platina. Aliás, no primeiro dia foi logo ouro e eu fiquei extremamente feliz, não é? Porque realmente as pessoas identificaram-se logo com o álbum. E tem razões para isso. Precipitada, incontida, expulsei-te da minha vida por uma coisa de nada. Precipitada, incontida, expulsei-te da minha vida por uma coisa de nada. Quando ela vinha a passar, cismei ver no teu olhar um brilho que me ofendia, e logo rompi os laços, atirei-te para os seus braços só por ela. E logo rompi os laços, atirei-te para os seus braços só por essa ninharia. O que fiz não te fui eu. fazer o que fiz. Porque não fui eu capaz de logo voltar atrás e desfazer o que fiz. Agora quando te vejo, suspiro pelo teu beijo, mas nem pergunto aonde vais. Chamo baixinho o teu nome na culpa que me consome, mas sei que é tarde demais. Chamo baixinho o teu nome na culpa que me consome, mas sei que é tarde demais. Sabe que eu vou-lhe dar uma novidade e espero que seja do seu agrado. Estou convencido que sim, que será. Nós aqui na Rádio Boa Nova temos uma parceria já há alguns anos com uma rádio na Finlândia, Rádio Rex, na zona de Joensuu, onde volta e meia partilhamos músicas. Portanto, eles enviam-nos algumas coisas da produção finlandesa e nós temos muito gosto em enviar-lhes alguma produção portuguesa. Sendo que assim que tive a recepção aqui do tema do dia de folga, o fiz chegar a essa Rádio Rex. E com agrado meu, vejo que dois dias depois eles colocam o seu vídeo partilhado precisamente na sua página. Ah, o que prova que, efetivamente, as pessoas têm a recepção, independentemente, aliás, o fato é esse condão, de perceber ou não aquilo que lhes é dito, embora eu tive algum cuidado de não traduzi-lo, mas a dizer aquilo que se referia dentro da minha interpretação, mas, uma vez que o diz respeito a poemas, todos nós temos a nossa, mas não vou tentar fazer chegar aquilo que era a história. E este ano já o fiz por uns quantos, obviamente, recordo-me, já o fiz sobre um tema de Miguel Araújo, também do respeito a António Zambujo. Enfim, vamos enviando aquilo que exportamos de melhor. E temos exportado bastante bem, por vossa culpa. Sabendo isto, embora eu já estive a ver, enfim, tenho já marcado alguns espetáculos, obviamente, para o Olympia, vai para Nova York, para o Carnegie Hall, portanto, e não vi nada para a Escandinávia. Sei que já por lá esteve. Como é que sente que, de repente, mandamos uma música sua para a Finlândia e essa rádio veio partilhá-la? Era o único vídeo, pode-se dizer, o único vídeo que eu estava a partilhar. Enfim, verem as suas palmas do vídeo muito simpático que está sobre o dia de folga. Oh, eu fico extremamente feliz, obviamente. Eu, com o desfado, nós estivemos 10 anos em estrada por todos os cantos do mundo, e as salas estavam sempre cheias, as pessoas já conhecem, já sabem o que vêm ouvir. É muito gratificante e realmente sentir que a nossa música não chega apenas aos portugueses, mas que também chega a outras culturas e que as pessoas se sentem curiosas por conhecer. Isso deixa-nos obviamente felizes. Faltam palavras para a loucura do momento. Alguém mentiu no juramento, alguém nos trouxe este pesar. Salvem as pratas pela porta dos jumentos. Já não temos muito tempo e ainda havemos de dançar. Não houve balas nem vontade de atirá-las. Não faltam bate-falas que nos faz tanto penar. Houve promessas e agora faltam peças. Levam louças e sarafas, cuidado, querem voltar. Agora que é, agora que é. Ou fazemos malas ou fazemos marcha ré. Agora que é, agora que é. E de lá buscá-las quem caiu, põe-nos em pé. Houve canasta e uma gente muito casta. Um ar sisuda quanto basta cair nas graças da vizinha. Tinham de facto engomado na gravata à mesa com quatro facas e uns alarves na cozinha. E houve festa de gente que se detesta. Não tenho um ter a detesta que bem os via na vidinha. Foi-se a saúde com os galãs de óleo, de maracas e alaúde. E agora toca dançar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos macharré. Agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-las quem caiu, põe-se em pé. Já não me lembro se foi num dia de setembro. Já nem sei se era membro ou se lá estava por azar. Abro os comportes de frio, vem dessa porta, tanta gente a dar a volta e o bar vai começar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos marcha ré. Agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-las quem caiu, põe-nos em pé. Veio a justiça, chegou a cavalariça. Ao cavalo ninguém atiça, não vá o chão empinar. Fizeram frete de prender o canivete com o sabre. Ninguém se mete, há tanta história para contar. Chegou a fome de tirar a quem não come, de vender até o nome por tudo e meio jantar. Virar feições, comprar porta-aviões, vou ali contar questões. Ai que vontade de mandar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos marcha ré. Agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-las quem caiu, põe-nos em pé. Claro, para quem vai ver o vídeo, depois vão à procura de mais notícias sobre Ana Moura. E a propósito deste álbum Moura, criaram episódios. De onde surgiu a ideia e de facto passa por perceberem que têm que explorar todos os canais para conseguir chegar a novos públicos? Sim, eu acho que é importante nós explorarmos. Hoje em dia existem tantos meios por onde nós podemos explorar e divulgar a nossa música. Eu acho que é fundamental que teremos proveito disso, não é? Hoje em dia estamos a passo de... Que estamos próximos de todo o mundo, não é? Nós postamos qualquer coisa no Facebook, no Instagram, e do outro lado do mundo alguém está a ver. Estamos com essa proximidade e, portanto, acho que é importante que nós tiremos proveito disso para divulgar aquilo que a nossa música, não é? Sentido um desamparo no meio do meu coração. Fica o sentido pouco claro se lhe falta a emoção. Um coração apaziguado perde muita tensão. Dei um segundo ao meu amado para me vir ali buscar. Tenho buscado o meu contrário em quem eu me quero dar. Vim dar um lugar errado que me pôs a pensar. Nem mais um passo ficarei onde o breu se disfarça. Como uma neve que vem, como uma neve que passa. Corro pelo prado até o sol me queimar. Dei mais um passo para o meu canto, para os maus afastar. Quero o canto em que me fecho, para não mais me fechar. Sonho que fujo pelo Tejo até o mar me abraçar. Ficarei onde o breu se desfaça. Sabe que, e já falámos aqui noutra conversa anterior, que é uma pessoa extremamente mediática e muito bem relacionada. Refiro-me naturalmente aos contactos sentidos com pessoas como o Prince, como os Rolling Stones, etc. E isso, agora, visto já a alguma distância, favoreceu de algum modo a sua entrada no mercado internacional? Não sei, confesso-lhe que não tenho essa percepção. Uhum. Provavelmente, eu sei que houve outras pessoas que, por exemplo, que são seguidores, tanto dos Rolling Stones como do Prince, que obviamente não teriam chegado à minha música se eu não tivesse feito estas parcerias. Uhum. Mas não sei de que forma é que isso refletiu, ou seja, eu já estava a fazer a minha carreira, já estava a entrar num circuito de algumas salas que alguns artistas fazem, mais da clássica, e isso, da área da clássica também, na qual eu me incluo, portanto já estava a entrar nesse circuito, mas obviamente essas colaborações acabaram por ser importantes na divulgação e também são formas das pessoas terem curiosidade pela minha música, como disse, sim. E esta pergunta tinha aqui um apêndice, que é este seguinte, que é o facto de conhecer também agora este mercado internacional. Desculpe usar o termo mercado, enfim, em arte não seria o termo mais correto, mas é aquele que me vem à memória, mas, enfim, conhecer o circuito internacional não poderá ter o efeito de que a Ana Moura pode vir a ser um abre-portas para outras bandas, até por via dos autores que vêm aqui a escolher, e há de haver seguramente aquelas pessoas curiosas que vão tentar saber, ou ler aqui o booklet do seu disco, para procurar saber de onde vem a origem dos poemas, que depois descubram o Diolinda, descubram o Diabo na Cruz. Já me aconteceu isso em algumas entrevistas que dou, perguntam sobre os compositores e depois vão à procura. É verdade, eu acredito que sim. Nós temos tanto talento em Portugal, na música, não só noutras áreas também, obviamente, sim. Mas nós se nos entre ajudarmos, acho que é muito importante, porque se o nosso país é pequenino, na sua dimensão, mas é enorme naquilo que tem para exportar, e portanto, se nós nos entreajudarmos, Portugal passa a ser conhecido como um país onde se pode encontrar boa música, boa comida, bom azeite, bom vinho, bons sapatos. Quer dizer, nós temos imensas coisas para exportar e para fazer com que as pessoas visitem também o nosso país, porque isso tudo faz com que o crescimento económico também do nosso país evolua, não é? Portanto, eu acho que tudo isso é importante para nós. Agora rio, rio do rio, rio do mar, e até me rio deste meu riso, e assim a rir eu tento voltar ao choro triste, ao dia frio. Ai, ai, eu de tanto esperar. Ter forma de voltar, apenas a crer o que já não espero. Onde eu terminei, na guia onde eu não sei. sentimentos muito pouco nobres, porque eu ao ler aqui as letras do seu disco e ouvi-lo, eu dou comigo a invejar escrever tão bem como está aqui algumas coisas. Portanto, isto, a inveja é seguramente um dos maiores pecados, mas eu tenho que o ser sincero. E reporto-me, por exemplo, aqui ao tema Ai Eu, que é dos temas que mais gosto neste disco. É assim, é tão difícil escrever tão bem como está aqui uma letra de Pedro Silva Martins. Exatamente. Qual é a recepção que tem quando, no momento em que lhes dão as letras e começa a imaginar em si como é que o vai cantar, como é que se sente isto? Realmente esse processo é muito bonito, porque os compositores oferecem-me algumas músicas e eu depois vou fazendo a seleção e vou escolhendo aquelas com as quais eu mais me identifico, e realmente o Ai Eu é uma música muito bonita, da autoria do Pedro da Silva Martins, mas também com do seu irmão, do Luís da Silva Martins, dos dois. E portanto, quando eles me ofereceram a música, eu fiquei automaticamente apaixonada, e confesso que realmente é uma das preferidas da maior parte das pessoas. Mas esse processo é encantador, realmente. Eu peço aos compositores que escrevam a pensar na minha voz, na minha interpretação, e depois eles surpreendem-me, porque todos eles, cada um com a sua particularidade, não é? Com a sua identidade, mas com o seu ponto de vista, segundo aquilo que segundo eles, não é? Aquilo que eu, a descrição daquilo que eu sou. Este disco tem muitas descrições, tem muitos exemplos disso, como o Moura Encantada, o Fado Dançado também. O Miguel Araújo, por exemplo, diz que fez esta música porque ao ver-me ao vivo em concerto reparou que eu dançava muito durante o concerto, que eu gosto de mover o meu corpo ao som da música, e portanto ele decidiu escrever esta música: se o fado se canta e chora, também se pode dançar. E então, portanto, é muito engraçado, curioso ver sempre o ponto de vista dos compositores. Roda a saia sempre bem que me apetece, viro o disco se o antigo me aborrece. Bato com o tamanco, uma branca e mexe, diz que o fado não se dança, até parece. Saio desta roda se bem me apetece, diz que o vira não mexe, ainda se aborrece. Manca que manca, uma branca e mexe, ai não que não dança, até parece. E se alguma lágrima me aparece, também comanda a cabeça, obedece. São dois para lá, para cá, outro tanto, a ver se o pranto não estanca, até parece. Sempre que o meu fado nesse teu tropece, desenrola a teia que o destino tece. Viro a minha vida toda do avesso, a ver se o fado não se dança, até parece. Alguma voz te insurge na quermesse, fado assim não sei o que é que me parece. Paro logo e digo alto e para o baile, até o cheiro eu viro se me apetece. Sai da roda e roda a saia, sobe e desce, vira o disco e diz que vira assim não mexe. Roda o cheiro e bar enquanto o baile deixe, e vê se o fado não mexe, ai não, não mexe. A culpa foi embora, saudade bem pode esperar. Também se pode dançar, se o fado se canta e chora, também se pode dançar. Também se pode dançar. Eu li muito sobre este disco. E na altura, quando comecei a ler, ainda não o tinha ouvido, portanto, para além do single. Depois de ter ouvido, comecei a perceber, e há um crítico de que gosto particularmente em termos de leitura, e refiro-me a António Pires, que esteve muito na Time Out, que dizia que o Moura não é um álbum de fado, de rock, de world, disto ou daquilo. É um excelente álbum de música, e agora estou a ler o que ele diz. É um álbum maravilhosamente cantado. Ora, claro, para um autor a ler isto, e creio que também lhe terá chegado assim, não é? Ler este tipo de crítica, enfim, deve ser uma alegria imensa, não é? É verdade, é verdade. É um reconhecimento, não é? É um reconhecimento de pessoas que estão atentas àquilo que se passa no panorama atual, musical, e portanto descrever-nos dessa forma dá-nos ainda mais força para que nós consigamos seguir o nosso caminho com mais segurança. Sim. Já Miguel Judas, na Visão, diz que este é um disco que volta a alargar horizontes. E muito por via, não só da maneira que me canta, mas também por via dos autores que escolhe. E eu há pouco falava, reportava-me aos Romanos de Olinda, mas enfim, há aqui outros tantos que não devo, aliás, devo referi-los para não ficar em falta. O caso de Manuel Freitas, onde há pouco disse Miguel Aros Jorge, da Márcia, Pedro Brunhosa, do Jorge Cruz, que também tinhas referido. Portanto, enfim, um conjunto de autores extremamente interessantes. O Samuel Lúria, eu estava-me a esquecer, enfim, de alguém que aqui vem próximo de nós, de Tondela, sendo que os de Olinda também são bem próximos de nós. Portanto, parece que a Beira está bem representada neste disco. Mas também tem o Carlos T, portanto, vem lá acima mais ao norte. Ora, a escolha destes autores, sendo que vem muito na linha do que era o desfado, como é que o faz e aquilo que lhe chega assim, como é que vem a depurar para ter este, construir um disco? Portanto, eu vou estando atenta àquilo que se passa na música, vou ouvindo, e depois, quando gosto muito, todos estes compositores que eu convidei são músicos que eu sigo a obra e que estão fazendo, e portanto decidi convidá-los para comporem para mim, e pronto, e decidi, optei também por não lhes dar para não os condicionar e dar um tema, portanto, para eles se sentirem livres e também me surpreenderem a mim, porque eu gosto de ser surpreendida por eles. E é assim que é feita a seleção, portanto vou convidando alguns letristas para fados tradicionais, outros compositores, e depois vou vendo e vou escolhendo aqueles com os quais eu mais me identifico. Ao entregar-me prendi na liberdade dos braços teus passos eu perdi. E tão perto quanto agora dói-me ver-te ir embora o que outrora permiti. De eso ya me arrepentí, de dejar el tiempo débil ya espaciado calculé. Quise saltar lo intangible, asalté lo insuperable, me prendí, te solté. Vaya agora, minha flor, quem te quer ao longe também te adora. Não me meto, e aunque não niego, que lo que tengo de ti que o que tenho de teu eu entrego. Thank you. podia deixar de ir embora sem falar de duas situações. Uma, a participação daqui da Omar a Pouco do Ondo, é um ponto alto deste disco que não podemos deixar de o referir. E curiosamente, podemos dizer que em breve iremos ter aqui em destaque o novo disco de Cristina Nóbrega, que tem também um dueto com ela, já gravado em 2013 e que agora sim está vertido em disco. Sendo que o seu é bem mais recente, foi gravado agora em outubro, se bem julgo saber. Portanto, justamente pensado para o disco. Cuba e a música cubana, e ela é um expoente tão grande dessa música, música e dança, já agora podemos dizê-lo, estava na sua mente para este disco? Não estava na minha mente, confesso. Eu há uns tempos atrás fui convidada pelos Bonavista Social Club, uhum, para cantar com eles, e entretanto criou-se uma empatia muito bonita entre mim e Omar a Porto Ondo. E quando eu terminei de gravar o Eu Entrego, esta música, onde a Omar a canta, eu reparei que tinha realmente, que a música tinha puxado um bocadinho este sabor cubano. E entretanto lembrei-me automaticamente da Omar e pensei, por que não convidar a Omar e mostrar, portanto, dar uma leitura um bocadinho mais, de uma voz mais madura da história que conta esta música. E achei que ficou muito bonito, porque a Omar depois tem aquele swing único, não é? E quando ela entra a cantar é incrível. E é um disco, você dizia no início da conversa, um disco alegre. Portanto, vamos aqui dar outros atributos. Um disco ar, um disco quente. Quente ao ponto de que termina precisamente com Moura, no caso com as letras de José Eduardo Agalusa, sendo que, de facto, é um disco buscando as suas palavras de tal maneira alegre que dá-lhe este arabesco, fica a terminar em cheio. A sequência das músicas tem o dedo da Ana Moura, isso gostaríamos de saber. Sim, tem o meu dedo e o dedo do produtor também. Portanto, ele enviou uma primeira seleção, mas depois eu refiz. Aliás, o facto do disco entrar com começar com Moura Encantada e terminar com Moura, para mim fazia todo sentido. Foi uma escolha minha, porque acho que o Moura Encantada é o melhor cartão de visita para o álbum. E depois o Moura acaba por dar o final da história, ou seja, a história acaba por ficar contada. E a última palavra do disco, que é a última palavra da música Moura, é infinito. E então quando eu reparei nesse pormenor, achei que era muito bonito no disco terminar com a palavra infinito. Portanto, são detalhes que os gajos eu tenho assim, dou assim alguma importância. Como largar o fogo do infinito. Pois bem, Ana, muito obrigado pela conversa que nos proporcionou. Obrigada. Aqui na Boa Nova, né? Uma vez mais correu bem, mas por culpa sua. E, efetivamente, é um prazer saber deste sexto disco seu. É claro que iremos ter, entre aspas, a paciência de aguardar 3 anos por mais um, enfim, embora que este não seja o seu ritmo, e é precisamente daí que eu te queria falar. A criação dos discos para a Ana Moura é sempre um bocadinho como a cozinha, tudo quanto baste. É, exatamente, acho que é um chamamento, não é? Que se sente a determinada altura e deve-se a variedíssimas razões, portanto, acho que à determinada altura nós sentimos um chamamento para gravar o próximo álbum. Obrigado por as coisas. É um disco lindíssimo, inclusive é um disco ótimo para ser oferta e tem o condão de ser muito lindo para quem gosta de ter o disco em termos físicos, em termos gráficos. Quer advertido no próprio disco. Imagem. Exatamente, quer na própria imagem, quer o booklet, quer no próprio disco. De facto, está um bom trabalho que a Universal com certeza lhe permitiu. Um abraço, obrigado por tudo e até uma próxima. Obrigadíssima, até uma próxima, obrigada. Chamo meu. se canto e grito. É para impedir o céu descurecer, como largar fogo ao infinito. Thank you.